saía do fundo do poço, que meu Deus usava saia aqui no pescoço, e que eu morria na praia, e até o meu osso, aço duro de roer. Cê disse que a minha sorte cegava de um olho, que minha vida era um trote, portão sem ferrolho, que meu plantio de tomate daria repolho, que meu talento era não ter talento, e que o meu talento era perder. Cadê você com sua bola de cristal? Onde está o tarô, o seu mapa astral, os jogos, os búzios, a cara de pau, a sua adivinhação? Não me adivinhou, deu com a cara no chão, na cara do gol, pegou mal. Cadê você com sua bola de cristal? Onde está o tarô, o seu mapa astral, os jogos, os búzios, a cara de pau, a sua adivinhação? Cara no chão, na cara do gol, pego mal.